Olá, Boa boa noite. noite. Ou bom dia, ou boa tarde. Ou bom dia, conforme o sítio onde se encontra, claro. Sim, porque eu aqui é bom dia, onde eu estou. Ah, pronto. Agora deixa-me Aqui ver não onde é que é. sei. Eu Já estou. não saio de casa há 3, 15 dias. Não faço ideia que quero achar. Andas por túneis? Sou de Portugal, sim. Eu ando aqui, eu estou perdido no meio do deserto, no Arizona. E aí? Ok. Passou, foi aqui. Passou Passou aqui inchaço uma coisa, sim. Passou qualquer coisa a fazer barulho. Foi uma Tinha, AP50, pois. uma coisa parecida. Sim. Eu diria DT50 ou CRM50. Muito É uma provavelmente. moto. Parece que não há aqui algumas. O que é feito, meus caros? Tem alguma coisa para nos contar? Ao Indignações. nosso caro auditório. Indignações. Sim, O que é que te indignações indigna várias. isto? Estás sempre indignado pela vida. Estou. Mas Primeiro. fizeste questão de apontar as indignações? Sim, obviamente. Ok. Para poder mandar com mais veemência as pessoas em geral para o caralho. Ok. Pronto. A questão do leite gordo, agora é leite inteiro. Foda-se. Leite Mas já não. inteiro. Peraí, o leite inteiro não é aquele leite que não é pasteurizado. Epá, pois é possível. Agora Acho que fiquei é na diferente. dúvida. Pronto, e eu mandei tudo para o caralho e bebi água. Pronto. E Pronto, desejo que mas as pessoas. Diz. mas não, só dizer que a tua indignação podes continuar indignado, tá? Era só pela questão errada. Eu acho que o leite inteiro é o leite que não chega a ser. Ou é pasteurizado e não tiram gordura, porque acho que mesmo do leite gordo também se tira alguma gordura. Não sei se vocês já foram a alguma ordenha, mas aquilo, Não. às vezes o leite Não, parece que isso tem é mais óleo. para o Estados lá, Jack. É cá dessas coisas. Nós só vamos ver como é que se fazia pastéis e coisas assim. Eu a única ordenhação que faço é aos meus clientes é a 100 € à hora. E não Pronto. tem gordura. Podem ter eventualmente, mas isso lá está, vai do leite que eles bebem. Eu ainda posso estar a inquirir o cliente sobre a sua dieta. Em questões de. Sigilo. Sim. Não, ia dizer sigilo bancário, mas não. Era só essa pequena indignação. Portanto, Ok. pode ser apenas ignorância minha. Pronto. Mas Se eu acredito algum que dos não. nossos Só por causa ouvintes das merdas. nos quiserem informar, mas eu acho que é diferente. Acho que não é a mesma coisa que leitor. Já agora, qual é que era a marca? Merda, já não sei se era marca branca, se era mimosa. Eu acho que era Ok. mimosa. Eu acredito que seja realmente só a questão de abraçar a terminologia do português do Brasil para ser menos ofensivo e através de todo o rebranding que eles tiveram, incluindo com a mudança de Ah, imagem e por aí afora. pois, se calhar ando a comprar mimosa sem saber. Eles acho que mudaram isso tudo, Provavelmente não não é? Enquanto marca. mudaram o nome. Não. Mas ele é disléxico. Sim, E ele vive, está num não país percebo. estrangeiro, aquilo é outra língua, ele não percebe. Mimoso. Olhei, mimoso. Exato. E tu, Sérgio, tens alguma indignação? Eu Para caio sempre no indignação. erro de dizer o teu nome, devia dizer Sam, mas pronto. É parecido. Está lá tudo. A gente pega o nosso editor para meter um pi quando eu fizer do que seja esse nome. Pá, a minha indignação é o Natal. O Natal vai para o caralho. É o Natal, pá. E acho que o dia Começa 1, hoje. pá, Quer dizer, já começou digamos. há algum tempo. Mas Natal começou hoje. Hoje Sim. caí na patética e decidi fazer compras logo amanhã. Ah, boa. Epá. Pois, Já está. exato. Levaste uma caçadeira para dar um tiro na cabeça. Pareceu. Não, mas. Mas está mau tempo por aí? Ou é. Não. Pá, choveu bastante durante a noite. Não, mas hoje, no sentido de. Ok, as pessoas não têm nada para fazer, vamos às compras. Mas é feriado, elas mesmo que esteja Pois, sol mas vão às vão na mesma, compras. é isso, choveu bastante e Quer dizer, tu estava também bastantes foste, portanto, és pessoas. uma das bestas que estava lá. Eu achei Epá, mesmo. eu fui porque precisei, porque era feriado e aproveitei e Sim, achei mas que lá era boa está. ideia. Não é porque as pessoas já receberam um subsídio de Natal, vai para estourar. Depois vai tudo estourar os Óbvio. 500 euros. Não interessa. Se foda, ele Mas veio a mais, ninguém conta, arrebenta. vai ser o mês todo assim. E já não me lembro destes natais. E por norma evito centros comerciais. Não É tenho assim, ideia se é assim regra mês todo. geral. Não, mas regra geral está sempre à pinha. Eu passei perto do estacionamento de um ontem E aquela merda já fazia fila para entrar e fila para sair. E eu só para aquilo, e para a rua, só por causa das merdas. E acho que eu vou para o disse, pronto. Mas isso não interessa. Não tinha gosma verde, foi só assim, um muco mais líquido. Estás a falar muito pertinho do microfone, parece. Então ponho mais longe. Tu devias ser o gajo que nós todos sabíamos o que é que estava a falar, porque estás a ouvir a ti mesmo. Ah, sim. Assim está melhor? Está fixe. Está pronto, ótimo. Eu, em termos de Natal, há aqui um sítio onde eu costumo ir, um restaurante, onde vou ocasionalmente. Eles já há 15 dias tinham música de Natal. Depois fartaram, retiraram e agora voltaram a meter. Era isso que eu ia dizer a seguir. Era a coisa que me irritava mais: era as pessoas ou a música de Natal? Tudo. Acho que é tudo junto. Pois. É tudo junto, né? É. E as pessoas que gostam do Natal e que acham que é engraçado e depois, pronto. Esquecem o resto, o mundo durante o resto do ano, isso aí, pronto. Sim. Incomoda-me um bocado. Mas isso que estás a dizer das pessoas que esquecerem o mundo durante o resto do ano, no teu, na tua perspectiva, para ser correto, as pessoas deviam ter o espírito de Natal do ano todo ou não deviam ter de todo? Não ter de todo. Não deviam ter de todo. Exato. Ou seja, se as pessoas estivessem mais abertas durante o resto do ano todo, não seria melhor, como sociedade? Pá, sim, mas isso é... Se calhar nesta altura é demasiado. Ok. E ser menos durante o ano inteiro, mas ser um pouquinho. Sim. Esse tipo. Acho que é o ideal. Mas isso pronto. Tento fazer um bocado assim. Tento fazer um bocado assim. Sim, é questão da moderação. A ver que moderação é sempre melhor. Eu só não quero ter de ir às compras e cruzar-me com alguém de. Ah, pô, caralho, senhor Rafael Ferrão. Feliz Natal para o caralho. Hoje ainda é feriado a independência. Tem metade no cu aos espanhóis, já lá voltamos. Mas ainda voltando à vaca fria de Natal, eu só não quero é cruzar com ninguém do banco alimentar contra a fome a pedir-me coisas para ajudar, que eu vou dizer, mandá-los para o caralho. Pois, dizes que já deste. Não digo não. Se alguém me perguntar, eu vou-lhe dar uma resposta. Eu vou dizer que se fosse realmente para ajudar... A grande superfície onde eu vou comprar tirava a sua margem de lucro e o Estado tirava a percentagem do IVA que vai encher com a qual vai encher o cu com a minha compra. Por isso é sempre o Zé vinha a foder-se. Por isso vão para o caralho também. Ora aí, então vou ponto isto. Se alguma pessoa tiver paciência para me ouvir, a dar a minha justificação para dizer não. Vou-me mandar para o caralho também. E por acaso nessas coisas ocasionalmente dou alguma coisa. Epá, eu também. Epá, por acaso estás a falar nisso, hoje peguei numas latas e dei, quando fui às compras estavam lá. Pois, mas eu vi eu tive uma epifania. Vi um comentário qualquer no Reddit a falar dessa merda e eu, epá, este cabrão está a fazer sentido. E pronto, mudou a minha perspectiva sobre a coisa. Sim. É. Epá, estamos numa uma parte meio mais tramada da economia. Está pessoal a ficar com mais fome e foi o que me suscitou a fazer uma doação desta vez. Nem sequer pensei. Ou seja, manipularam-te emocionalmente. Sim. Eu acho que... Foste queimado. Se eu soubesse diretamente a quem é que eu estaria a dar, exato. Acho que talvez desse. Agora estar a dar para uma organização que há N vídeos e N publicações Até pode ter a melhor das intenções. Sim. Ok, se calhar há pessoas que têm boas intenções, mas depois há outras que se calhar não têm e sabe-se lá para onde é que vão as coisas que nós estamos. Sim, e de boas intenções está o inferno cheio. Isso é o problema de nós querermos delegar a nossa boa intenção. Acho que já falámos cá disso anteriormente, que é atirar dinheiro para cima do problema, ou neste caso alimentos, não o resolve. Não resolve e com um bocado de sorte até o intensifica, seja alimentar o problema. Mas também alguém não fazer nada que... para não sabe. Pá, parece que não é fixe. Mas isso não interessa. É um dilema. Alimenta esta ideia. Nem que seja a ideia. Lá está, alimenta esta ideia. Podes não estar a alimentar ninguém. Só a alimentar a ideia. Uhum. Mas sim, eu recuso-me. Mas entre. Lá está. As pessoas querem resolver o problema, querem sentir o karma bom, que eu estou a dar. Estou a fazer a minha parte, estou a dar aqui um bem que é para alimentar alguém. Para alimentar alguém em África, às vezes. Ah, tal, para alimentar uma criança em África. É por isso que eu também deito comer fora. Mas, 100 vezes preferível fazer voluntariado numa coisa qualquer, numa sopa dos pobres ou caraças, Pronto. que Sim. simplesmente dar comida. Coisa que eu nunca fiz, estou só a dizer que é melhor, mas eu sou hipócrita e também nunca meti nisso. Mas aí é Mas. mais luta direta, tal, é diferente. Eu percebo o que é que queres dizer. Ah, podemos fazer aqui a nossa grande comunidade do Caruto e vamos para a sopa dos pobres. O que é fazer uma sopa dos pobres no Caruto? Olha, Olha, para se calhar é um sítio acho mais quentinho não, é que e e carda come menos menos. facilmente. Mas o edifício já é mais ou menos isso para pobres, só tens lá uma parede levantada, o resto já foi tudo com o caralho, por isso acho que é É o bem. muro das lamentações da Póvoa. Há judeus E na Póvoa? o Chico quer saber que existe o muro das lamentações lá em Jerusalém, que é a Ah, única sim, parede que isso existe. ficou de pé lá do Sim. tempo. Eu já não me lembrava que tinha Ok. ficado só a parede em pé. Pronto, e O acabámos de Caruto perder a tem lá comunidade um. judia. Caruto também tem o um muro das lamentações. Ok. Muito Siga, siga. bem. Ok. Mais cenas, falta a minha parte. Ah, eu não tenho nenhuma irritação especial, mas estive hoje a fazer a mala. Parece que vou viajar. E a minha mala tem aqueles pinos, vocês conhecem? Sabem o que é? Tem um pino para Não, trancar. pino. Sim, Tem sim, sim, sim. Ah. tipo três trancas. Tem, tens que Ah, ok. rodar de 0 a 9 e tens que fazer, pá, fechas a mala com a combinação e depois, quando queres abrir, tens que voltar a abrir com a mesma combinação. Sim. Pá, eu, a última vez que peguei nesta mala, meti o pino e fiz uma viagem. Quando cheguei aqui, onde estou agora, não me lembrava qual é que era o pino. Clássico. Ah, bom. Então, a minha primeira atividade nesta casa foi fazer um brute force ao pino, tentar descobrir qual é que é. Comecei no 000 Bota-se. e fui rumo ao 999, E que é paraste onde? 546. Ok. Eu lembro-me. Foi uma meia hora interessante. Relativa. Foi quase um coin flip, literalmente, por isso não é muito mau. Sim. Podia ser pior. Podia ser perto dos nomes. Sim, Não. lá está. Por Já me isso não foi. aconteceu, mas foi para invadir uma propriedade. Mas era tua a propriedade. Era mais ou menos pública, mas estava fechada naquele dia e era um campo de futebol. Nós apeteceu-nos ir a jogar futebol. Era um campo, na altura acho que era sintético. Aquilo era público, mas naquele dia estava fechado. Mas já foi E bombardeado, por isso não vale a pena. nós começámos de trás para a frente. Engraçado é que era o 900 e tal. Calhou bem, porque não tivemos lá muito tempo e abrimos aquilo. Nós Ah, pois começámos o foi. 999. Ah, não sei se te recordas dessa história, não sei se Recordo, estavas eu já lá. estou lá a chegar, estou sim, senhor. Pronto. E era engraçado porque alguém se lembrou de começar de trás para a frente. E pronto, e Provavelmente alguém conseguimos abrir aquilo no disléxico. instante. Pronto, foi E fomos graças a jogar à tal bola. disléxia de alguém. Pois fomos. Ok. Não é uma coisa muito segura para esse tipo de cadeado, num É. sítio público. Pá. Porque a mala no avião, pá, eles têm pouco tempo, não tratar das malas todas, não têm muito tempo para estar meia hora a tentar decifrar o código de uma mala. Mas sim, Mas agora num espaço onde tens tempo e podes ter ok. Sim. paciência, sim, dá para estar ali. Epá, pronto, metes um com quatro números que assim já demora um bocadito mais. Sim, esse aí é capaz de demorar E já é muito capaz. mais. Probabilidades muito maiores. E se calhar também, se metes um com quatro números, a pessoa leva um alicate. Estraga-te Também é o possível. cadeado. Então, se calhar é melhor ter três números. Se a pessoa for com muita vontade, não é Mas também os quem é que quatro anda com um números. alicate atrás, assim só porque sim? Tenho quase certeza que conheces alguém que anda com um alicate atrás, só porque sim. Nem é provável, sim. Pai, conheço vários. Aliás, Sim. os agricultores, acho que é Ah, mais fácil pensar tentar encontrar num que não tenha. é, pronto, ok. Ok. Sim, um alicate, uma chave de fendas, uma chave de Sim. estrelas. Sim. Ok, um bocado de fio de cobre ou caraca para tapar alguma merda ou para suster alguma coisa que não devia estar É a só pender fogo lá macacos. para o lado. É, Sim. sim, basicamente são uma gaita, sim. Por isso sim, é, ok. Faz sentido. Pronto, mas um Ok. busca-paus não tem, por isso não interessa. Mais cenas, meus caros. Parkinson. Epá, um bocadinho de nerdismo nostálgico, dado que vocês também gostam de videojogos. Eu nem sempre me ponho a jogar feito estúpido, porque quando me ponho a jogar, jogo de forma muito intensa, mas encontrei mais um joguito, mais um beat'em up de 2D que me deixou um bocado agarrado. Foi uma coisa que saiu há pouco tempo, que é o novo Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. É super engraçado, tem muita castada, é bastante fluido e provavelmente a cena mais engraçada que aquilo tem é o facto de um gajo conseguir com tokens desbloquear os bosses e poder jogar com eles e basicamente ter acesso a todos os ataques que eles e todos os especiais que eles usam contra nós. Epá, e a cena mais engraçada. Ok, mas jogar sendo? Sim, Não. acho que saiu este Ok. ano ou o ano passado, merda assim. Ok. E portanto, Nunca se ouvi te... falar, estou aqui a ver imagens. Sim, mas é foda-se, Pois. Double Dragon já boé. Ok. E portanto E acho que. é pay to win? Não, não, não, não. É rebentar peidas to win, basicamente. É Ok, pontapés pronto. e murros a torto e a direito. Não, não há cá merdas. Tem dinheiro, sim senhor, mas é só uma questão de rentabilizar o. Pronto, é como créditos, basicamente. E é possível jogar com comando? Assim, tanto com comando como com marcada, ou com o que tu quiseres. Ok, boa. Até podes jogar Vou provavelmente com o experimentar. Guitar Hero. Também deve dar. É possível. É possível, não? É certo que dê. E portanto, Interessante, estás a acho. jogar alguma coisa? Eu ando a jogar o Starfield. Ok, aqueles jogos Você... estupidamente grandes. Estupidamente Já fez? grande. Epá, isto é um bocado. Epá, sou um bocado fanboy da Bethesda. Por isso não posso dar aqui a minha opinião. Poder podes, É aquele tipo. É só que a gente aquele. sabe que é Não. enviesada. É enviesada como tudo. Epá, Pronto, isto que se foda, pá. é. Quem gosta de jogar Skyrim ou Fallout é jogar isto para a frente. A história é envolvente. Mesmo a história Pá, a envolvente, open world. história é criar aqui um mistério e que tu queres a história, assim, tens várias campanhas. Eu fiz, comecei a principal, entretanto, como é óbvio, podes jogar o que tu quiseres. É um jogo que tem 1000 planetas, como eles dizem, mas nem todos os planetas têm coisas interessantes para fazer, ou coisas, alguns são gerados aleatoriamente, ou alguns não têm nada. Só alguns é que têm cidades grandes, muito poucos têm cidades grandes, também não podemos pedir. Mas comecei a campanha principal. Entretanto, comecei outras, as secundárias, já acabei duas ou três, tenho mais duas para fazer. Entretanto, a principal vou fazendo também, mas a principal é, não, talvez não seja a melhor, mas é, cria mais mistério e tem ali qualquer coisa que te faz querer acabar e saber mais. Acho que vale a pena para quem gosta do género. Para quem gosta, é uma coisa muito parada, muito demorada, mas para quem Sim, gosta deste género de por acaso não RPGs, sei penso que vale. se tenho paciência para esse tipo de jogo. Ainda Eu procuro acho que. alguma coisa. Acabei ontem o Mario World, não sei das quantas, da Wii. Da Wii não, da Phoenix. Switch? Da Switch, exatamente. Da Switch. É grande jogo, sim, senhor. Tá fixe. Acho que para mim é Pareceu-me, dos melhores pareceu-me. Marios. O último, né? O último que saiu. Sim, não, já, entretanto já saíram mais dois ou três. Já Estás saíram a mais dois ou falar? três. Não, Epá, saíram uns remakes. Já... World Bros, qualquer coisa. Talvez Tá, este pelo não Mario sei. Maker, que é o próximo que eu vou experimentar. O que eu joguei, o Mario transforma-se no elefante. Mario transforma-se no Ah, elefante? sim, sim, tem esse é um poder que é o elefante. Wonder. Wonder, é isso. É esse que estás a falar? É isso que eu acabei, sim. Ah, ok, então não é esse que estou a falar. Deve estar a falar do Mario Maker, que foi o No que eu. É o Mario próximo Maker que também. eu ando. O Mario Maker é fixe? Epá, não, não joguei, não tenho, não, Ok. não tenho grande opinião sobre. Eu estava a confundir com o Galaxy. Para mim, o Galaxy ficou. Foi o primeiro que saiu na Switch. O Galaxy saiu na Wii O primeiro. Galaxy, não, estou, pera, estou Há aqui um todo que é de confundido. gatos. Eu não gostei dos gatos. O Mario Estava a transforma-se dar em uma branca. gente. Esse é o da Wii U, Acho que que era o sim. New Super Mario Brothers. Não curti. Wii Pá. U. A partir da Wii joguei o Galaxy. Também não gostei muito. Enfim, mas foi quase por obrigação. Este é o que gostei. Antes deste. Passei o Mario 64 há pouco tempo. Aquela nostalgia. Mario Tenho 64 é jogo. na Switch e não me dá grande vontade de jogar. E também tenho aí na Nintendo 64 alguns. Mas pronto, é aquela coisa. É fixe, mas já não puxa. Já passou. Se bem que eu jogo, atenção, que eu jogo muitos jogos antigos. Ainda esta semana estive a ligar a minha PlayStation para jogar o Apescape. Não sei se Ah, mas o Apescape é fixe. o Parkinson deve se lembrar desse jogo para Sim. apanhar Mas lá está. macacos. A questão é, mas lá está, esse acaba por justificar porque o conceito do jogo, pelo menos para a altura, distinguia-se bastante de todo o resto da consola. A questão de jogar com os dois analógicos. Era o analógico. Tinha saído há pouco tempo. Mas só dava para jogar com o DualShock. Só dava para jogar com o DualShock. Exato. Na altura comprei a PlayStation. Era a primeira versão que trazia o DualShock. Depois a minha também já tinha. E então. Aquele jogo era uma loucura. Porque tinhas, era uma loucura, salve seja. Era engraçado porque tinhas a arma. Controlavas a arma com um analógico. Andavas com o outro analógico. Sim, lá está. É um Pronto, conceito que era. agora faz parte do sistema, Agora. é o beabá, mas acho que provavelmente é o primeiro jogo onde eu vejo isso a funcionar em pleno, com a Sim, utilização dos acho que foi o primeiro analógicos, não é? jogo que tirou o partido Sim, daquela novidade. do analógico direito. Pelo menos Analógico na direito. Depois PlayStation. ainda, Sim. saiu a Dreamcast a seguir a isso, que não tinha analógico e foi Não. uma, limitou ali um bocado. Tinha um Quake 3 analógico só Arena é nas. um exemplo. O Quake 3 Arena tinhas que jogar com Sim, os o D-pad botões direito. Mas sim, os botões que faziam era. D-pad lá. Desenrascava, Sim. mas. E depois Porque, todas as opa, outras consolas. hoje em dia é quase impossível voltar. É impossível não usar analógico, né, na maior É. parte dos jogos. Não Ah, faz, sim, também tem. sentido. Também tenho A ali menos o que comando da esteja a jogar Master CS, System. pá. Tentei jogar CS com analógico no outro dia. Bela merda. Não dá. Não sei se Há uma vez. CS é. CS com. Sem ser teclado e rato, não faz sentido. Não dá, sim. Não Opa, faz. tentei. Eu sou viciado em CS, costumo jogar todos os dias e já não jogo quase há 2 meses. Eu tinha Pronto, esse time. raspi-se o cabelhete. Tentei Raspi. com analógico, não dá. Esqueci. Entre falar em Alguma CS, vez? saiu um documentário dos Sim. 25 anos do Half-Life. Ah, sim, eu vi também qualquer coisa sobre isso. Mas lá Ah, está, ainda não é vi. algo que me passa ao lado, pessoalmente. Dos 25 anos, desculpa. Half-Life. Yeah. Ah, agora tenho que ver então. Sabes que pronto, é aquele Sim. nó. Fiquei a saber Half-Life que o pessoal que escreveu 3. Half-Life saiu, portanto, se calhar não vai mesmo haver Half-Life 3. É, acho que eles não. Era demasiada expectativa para ir Sim. Vale mais não fazer do que fazer mais uma vale não versão fazer feia. do que fazer e sair merda. Assim Mas isso é sai uma em breve. perspectiva de quem produz, porque uma questão de criar expectativas, GTA 6 agora também há toda uma Sim, loucura. sim. Claro. Saiu hoje uma imagem, uma simples imagem, a Do dizer trailer, quando. já. Não, quando é que vai ser o trailer? Vai ser na Exato, deve ser trânsito, sim. terça-feira, às 9 Eastern Time, ou seja, às 2 ou às 3 horas aqui em Portugal. Faz-me lembrar as criptomoedas, os scams, os fraudes que haviam em 2014, que é, eu vou anunciar um anúncio que é para depois anunciar a coisa Pronto, certa. lá está. É mais ou menos Anúncio, o. não. Criar Deixa um expectativa bocado. que é para o Ah, pessoal ficar todo. pronto, acho Sabe, que a única sabe cena. uma cena em que o anúncio do anúncio funcionou e nós tivemos quase um ano à espera e resultou bem foi o Balogia 23. Na altura que aquilo saiu, o pessoal estava todo hype, queria todo ir ver o filme porque eles tiveram um bué de tempo a publicitar e a dar os teasers pequenitos. Ok, mas isso provavelmente será a exceção à regra. Sim. Sim. Pá, o GTA, eles lançaram a imagem, aquilo que ia, quando é que ia ser a data, ia por trás, uma imagem, todos de rosa com umas palmeiras, portanto, Grande Vice City. vai City, talvez, Muito provavelmente. a dar ali. E então o pessoal está todo, ativo a Sim, ver tudo. N coisas, vai ser a loucura. Tudo louco. Fala Sim, para sim. mim, eu falo para mim. Ah, sim. Pois lá está. Eu não. Eu, pois, eu já não entro nesse hype trends já porque eu sei que depois vou perder Não dias da entro minha no vida a hype. jogar Não, isso. normalmente não entro no hype, mas depois quando chega a altura dos jogos sair, Entras. É. não ando, depois Pá. compro e pronto, e tenho que jogar. Pois, Eu espero exato. que isso saia para a Xbox One, porque eu não quero comprar outro. Ah, Será? já não sei se Provavelmente. vais ter sorte. Já não sei se Ah, vais ter sorte. por. Pronto, eu lá está. Eu já não sofro de FOMO, eu digo fuck it. Depois um dia eu lembro-me. Sim, se não, não. Esperas 2 anos para ir jogas no PC com mods É. e Pronto. 240 frames e 4K, Epá, a cena é que porque. eu gosto bastante da história deles. Pá, não jogo os jogos. É uma mistura, não é apenas pelo jogo, não é apenas para me entreter, é porque gosto de estar interagir com a história e a história é boa, costuma ser boa. Sim, regras já são. E ainda tenho o Red Dead 2 Para para experienciar. além da história, tudo que é ali à volta, que nem sequer faz parte da história, está sempre Sim, muito o bem Open World é desenvolvido. muito bom. O Open World, o que a É Rockstar sempre. faz é impecável. Sim, nem que seja a interação com NPCs que não fazem sentido nenhum. E aqueles easter eggs muito engraçados, tipo Floyd vestido com um pijama cor-de-rosa no É GTA o Pink V. Floyd, Pink Pink Floyd. Floyd. Foda-se, porque sim. Lembro-me Ah, disso. ainda sobre o Starfield, eu afinal sabia qualquer coisa, porque eu lembro-me de ver o nome numa cena qualquer no Reddit a perguntar que jogos é que seriam mais fodidos de jogar se não houvesse fast travel. E Starfield apareceu várias vezes e eu agora percebo porquê quando falaste nos mil planetas e eu, ok, é compreensível. Starfield tem uma cena que tu não consegues viajar de um planeta para outro, tens que fazer light travel. Ok, Tens que fazer mas light travel porque não é possível, ou seja, tu não consegues estar num planeta e num instantinho estar no outro. pois Tu não não, consegues ir a voar. sim, Eles quiseram que isso fosse um bocado realista, apesar de o resto de muitas coisas não serem. E assim facilita a desculpa de tu não teres viagens. Podes andar ali à volta do planeta, se demoras montes de tempo. É quase, tu podes até ver um planeta ao longe, mas demoras montes de tempo a chegar lá. Mesmo que a nave esteja com. E pronto, já, fast travel é uma cena. que dá jeito. Aqui dá jeito. Se bem que, por exemplo, eu lembro quando joguei o Red Dead Redemption 2, eu não usava fast travel. Eu simplesmente montava Também não. no cavalo e eu adorava, acho que foi o jogo que me deu mais gozo. Mas Me lá deu está, mais mas gozo jogar sem fast travel foi esse. isso talvez porque lá está, ainda o que o Malman disse, e vais por causa do open world criado pela Rockstar, que tu tens Aquela sempre está tão N bem feita. coisas, pois lá está, há sempre N coisinhas pelo caminho, não é só espaço vazio. É para dizer que tens um jogo sandbox com um espaço enorme, mas que depois não tem enchimento nenhum lá pelo meio. Enquanto que, regra geral, nas cenas da Rockstar, tens sempre ali muita coisa pelo meio, para polvilhar. Exato, Sim, é por aí. quando ouves um NPC a falar, o segredo é ir ver o que é que ele está a dizer, porque agir. É, Não sim, vai ser. interromper. Vai acontecer alguma coisa Ir engraçada. até ao final. Tá. Estava a tentar lembrar-me coisas engraçadas, só me lembro de ter andado a porrada com o Hitler. No outro dia vi um vídeo Andaste a porrada com o de. Hitler? Sim, no Red Dead. Sim, havia lá uma personagem que. Estava a vender o Mein Kampf. Ok. No outro dia vi um vídeo sobre o Red Dead Redemption, que era uma. Pá, já não me recordo bem, que era basicamente um rapaz que estava a jogar e via uma senhora, uma NPC que estava. Era uma mulher e estava a lutar pelos direitos das mulheres. Então o gajo chegou lá e deu uma encher de porrada na mulher. Ah, ok. Alguém viu. E depois postou aquilo. Alguém viu aquilo Ah, e deu merda. e deu merda. E o que é que aconteceu? O N jogadores fizeram o mesmo. Tens N situações de pessoal que agarra ou acorda e vai arrastar a gaja de cavalo por lá fora. Coisas tipo gajos que rebentam com ela com a shotgun. Tipo, ou seja, tentar dali de um pequeno protesto num jogo, até Sim. estavam a fazer sobre um jogo, dali pano para mangas logo. Mas Pronto, é a beleza da internet. é a Acho que é beleza da isso, não é mais internet e nada. é a beleza do sandbox neste caso Da da Rockstar. Rockstar. Sim. Pronto. O que era estúpido era que agora o protesto fosse em frente e me deixassem a Rockstar fazer com que isso seja possível. Pois é, que século XXI, na maneira que nós Mas estamos, já não já não se digo pode dizer nada. quase nada. Acho que Porque não é por aí. já não podes andar aos tiros. Podes. Acredito. Acho que Dantes, podes. os bonecos antes tinham mais sangue. O Sengoku já não tem tanto sangue como tinha antes. O Também com o primeiro. sangue que ele vai perdendo pelo Se caminho, calhar caraças. é. Se Se calhar também conforme calhar. o rated que ele tiver. Se for maiores de 13, maiores de Acho 16. que o último que saiu, o Kair, por causa disso, dava uma Pois. hora em que para dar aquela hora não podia. Não podia ter demasiado sangue, então. Ah, estás a Agora. falar do anime, ok. Estava a pensar nos Sim. jogos. Mas se calhar também é por Ah! causa disso. É a mesma Estava, história. estava. Sim. Pronto. Obviamente. Se bem que eles agora devem conseguir facilmente eliminar isso nas animações diferentes, fazer alterações. Digo eu. Possivelmente, sim. Não deve ser tão. Tão Não restritivo, sei, eu né? não estou bem dentro desse mundo. Se eles têm alguma forma de digitalmente eliminar o sangue como Sim, pode. fazem alter. É Epá, se possível. estás a falar no jogo é simples, é Não, só. não, no jogo é simples, estou a dizer no anime. Em anime, não sei, por acaso não sei como é que os animes são feitos, Não mas a sei maior se. parte daquilo Já é já é mais ou tudo menos digital. automático, tudo digital, Já exato. não é. Não deve ser Já demasiado não é feito à complicado. mão. Não é, já não é Né? Miyazaki nem nada do género. Exatamente. Infelizmente. Ainda há Ainda. alguns, já muitos Sim. animes a ser feitos à mão. Qual é que foi o último anime que vocês viram? O último anime que eu vi. Deixa-me pensar. Pois Ah, tenho o eu fui Naruto. telemóvel aqui. Acabei com o Naruto e não tive paciência para começar outro. 400 episódios de seguida. Deixa-me aqui ver o meu TV Showtime. Filmes também contam, certo? Pode ser Não filme, precisa de sim. ser séries. Sim, Ah, sim, sim. pá, porque assim, eu não sou grande consumidor de animes, mas uma que eu consumi, bah, foi provavelmente a última, já foi há bué da tempo. Tanto mais que era uma que eu tinha aí em VHS e eu não sabia qual era. Tanto mais que andei há pouco tempo a pesquisar para saber o que era. O nome do filme é Ninja Scroll. E lá está. Aquilo é super gore, aquilo é super violento, mas é muito engraçado. Aquilo é de 90 e poucos, acho eu. E a Também versão que não eu tinha até pesquisei. era dobrada em inglês. Epá, agora não me estou a recordar, mas acho que foi eu. Vi mais uma vez o Evangelion. Não sei Epá, conheço o se vocês nome. conhecem. Era um anime que Estava eu na via SIC. quando era. Estava na SIC, em português. Que era muito engraçado. E eu lembro, tenho aquela ideia, sempre tive aquela ideia daquela série que eu não sabia qual era, que há uns anos eu me esbarrei numa imagem e pá, era esta série que eu via quando era puto. E então eu vi aquilo tudo, papei aquilo tudo, já duas ou três vezes há uns anos para cá, porque aquela série, aquela anime é qualquer coisa extraordinário para quem Para quem gosta. gosta, sim, para quem E gosta acho que de si. aconselho, sim, para quem gosta de cenas assim. Vejam. Por acaso, E essa é outro. daquelas que eu estou para ver já há anos. Que Eu acho eu que lembro vale muito a pena. na altura não gostei muito na TV, mas era porque era demasiado novo para aquilo, certamente. Era isso. Aquilo na altura chegava a meter medo quando aparecia lá Sim. os anjos. Mas pronto, agora aquilo tem um significado muito maior que aquilo Sim. Tu vês que nós outra tínhamos na camada. percepção na altura. É engraçado. Acho que vale a Alright. pena. Olha, vamos para uma coisa menos nerd? Sim. Pá, vamos, isto foi aqui meia hora de nerdices. Faz parte. A Faz gente ainda parte. estamos a descobrir o que é o Caruto, portanto, deem-nos Sim. opiniões sobre qual é a melhor parte do Caruto que vocês gostam. Se é lá o topo, se é o caminho, se é a É descida. o caminho. É o caminho. O caminho, sim. Mas o caminho de ida ou de É volta? o caminho por trás. É mais fácil. Mais fácil. É, Normalmente não concordo. é, mas neste Sim, caso mas é. não, acho que acaba por Pelo não teu ser. lado, É para uma ti é o caminho pela metáfora. frente. Não, não, é uma Ok. boa metáfora. O caminho por trás para mim é o caminho pela frente para ti, já viste? Atenção, porque depois há um Pá. caminho alternativo pelo meio dos Pronto. pinheiros e que dá para controlar ali um bocado mais facilmente em veículos que não têm grande tração. Eu acho que já corri os caminhos todos do Caruto, portanto. É possível. Já Simplesmente experimentei há um todas as lado pelo formas. qual não dá para subir porque aquilo é uma escarpa. Também há essa Mas dá para possibilidade. descer, Sim, dá sempre para descer. sim, pode ser, dá. Isso dá, nem que seja outra mulher, mas não convém. Cenas menos nerd. Menos Pá, nerd. vocês gostam de cenas. Gostam de cenas. Vocês conhecem Sim. Tentoodle, certamente. Sim, Já ouviram falar. não, nunca já ouvi falar. Pastéis. Não, eu ia mesmo para a queijada. Vocês consideram a queijada de Tintugal a melhor? Ou têm outras? Epá, Possam. olha que eu ontem comi umas queijadas de Águeda, meu. Queijadas de Queijada? Águeda? Não faço Queijadas ideia de o que Águeda. seja. Nunca tinha ouvido falar de tal coisa, mas Tem aquilo que ir era tão recheio bom. de leitão? Não, não é água, não era amealhada. Desculpa, há bons sítios, segundo o Bruno Aleixo, não é, há bons sítios para comer leitão, não é em Águeda, mas é ali perto, tipo a Guarda de Cima ou a Guarda de Baixo, não sei. É Acredito. justaposto a Águeda. É Portanto, a moda de quem não é assim tão longe e faz. não é assim tão descabido quanto possa parecer. Ok, e consideras Mas sim. a Águeda melhor que a Tentugal? Ah, não, não. Epá, conforme a Tentugal é conforme o sítio que a faz. Também, sim, também. Pessoas ali Mas ao é sítio. sempre aquele. Eu Depende do sei porque é recheio, que estás padrão. a fazer essa pergunta, porque eu vi um. Sim, Eu vi tenho aqui um, uma queijadas. poll qualquer da melhor doce da região de Coimbra e acho que ganhou a Ok. Cajada de Pereira, qualquer coisa. Não sei se por causa Epá, disso é estás a boa. dizer. A de É Praia é boa. fixe. Eu Eu gosto. A de Praia trocava a é Pereira pela fixe, sim. Tentugal, sim. Não sei, é conformar, são muito diferentes. São bastante diferentes. Ah, tá, mas São se tivesse bastante que escolher só diferentes. uma, se daqui em diante só comes uma queijada, qual é que escolhias? Pá, se calhar a de Pereira é menos doce, se calhar ia para a de Pereira, porque assim não morria tão facilmente. Se calhar tem menos açúcar. Não Não apanhava sei, diabetes tão rápido. por Não, acho que é acaso não menos sei. doce, é menos. Calhar, não sei. Opa, a cena é que nós somos criados perto de Tentugal, não é? As de Tentugal, eu acho que nós também estamos a fartos porque é o que a gente come mais. São as de Foi, Tentugal. Porque perdi conta. houve uma altura que eu virei para as de Pereira, porque as de Pereira são efetivamente boas. E acho que também já enjoei um bocado as de Pereira. Portanto, tudo o que seja Tu quer mal. mais? Exatamente. Mas ainda há as de Sintra, há as da Queijada. Graciosa. Tenho aqui uma queijada das Furnas. Queijadas, furnas. Uma queijada das Furnas. Uma queijada de mel. Ai, eu por momentos pensei que ia dizer outra coisa Queijada de quando olhei merda. para a imagem. Queijada de merda. Exato. Burda. Por Tuxa de burda, acaso, tuxa de burda. uma cena que eu descobri aqui nos Açores é que eles têm queijadas, tipo, a mesma ilha, têm queijada por região quase. Acho que é para aqui umas 7 ou 8 queijadas diferentes. Pois, isso agora está na moda. Agora havia sempre um convento e qualquer coisa. E normalmente são conventos. É do Aliás, género. aqui nas Furnas existem duas queijadas diferentes. Eu gosto mais da outra, para ser honesto. Mas isso é porque queres ser Mas, hipster. pá, pois não faço ideia porque é que existem duas diferentes. Quer dizer, sei, porque os senhores que fazem esta têm abelhas e têm que vender o mel. Fazem Ah, queijada de mel. ok. Para rentabilizar um pouco mais. Portanto, isso é a Sim, terra do para leite e vender mel. ideia. Por acaso, acho que só conheço estes que fazem mel. Não, não sei o que é que há mais além de mel. O que é mais leite que mel, claramente. Pronto. Porque vacas beijam muito, as abelhas também há Poucas de vezes. haver, mas Ok. sim. Tá bom. Então qual é a Pronto. tua favorita, afinal? Ah, é ver qual é que chegaste para. Não fico pelo Tentugal. É? Depois deste tempo todo acho que continuo com a Tentugal. E tu? Ok. Pronto, eu só para meter nojo vou dizer que é a de Sintra. Queijadinha de Epá, Sintra. é de Sintra, eu Nunca acho que comi foi a que eu nenhuma. gostei menos até Não. agora. Eu nunca comi nenhuma, Nunca. mas vou dizer a de Sintra. Só para meter nojo. Tá, por isso dizes uma do norte, estás a dar dinheiro lá para baixo, fazer publicidade lá para baixo. Diz-me uma queijada Pereira do do Campo Porto. já fica a sul do Rio Mondego, por isso já é Não, Mouraria, já lá dependendo da para baixo, já lá perspectiva. para baixo. Sim, é tudo uma questão de perspectiva. Está bem. Epá, sabes o que é melhor que uma queijada? Tentou ali, ninguém dá valor. Também é tentou ela espiga doce. Inha. E Né? pá, Espiga. é que parece que não é tão conceituado como os outros doces todos que existem Espera em aí, mas estás a Tentúgal, mas. falar da espiga? É espiga ou é pinha? Espiga, Pode ser, espiga. Também depende há da pinha. forma. Sim, O que é, é vai. espiga? Eu não sei o que é É espiga. igual à É pinha. Parece um igual. carolo de Ok. uma. E tem uma cena torrada na ponta. E pá, aquilo é qualquer Ou coisa mais. seja, Ao... Aquilo é feito de uma forma. é pinha, Eu acho que mas sim. com formato de espinha. Só que é Eu espiga, diga, acho que é espiga. igual. Acho Ok, que é eu estou na igual. dúvida. Eu gosto Eu não bastante da sei. pinha. Só que eu não sei Não, não se isso não será de Montemor Velho. A Eu pinha é de acho que é do Montemor Afonso. Velho. A Pá, espiga é do mas Afonso. a espiga não faço ideia. É, Ou vende-se no seja, Afonso só. pronto, então foi um hard fork que fizeram É à pinha, certeza. possível. Exato. Posso lá saber. Pá, mas provem. Estão ali ao pé, vocês, mais Ok. que eu. Sim. Provem. É, acho que está. Não, não tem o valor, não está Não tem valorizado o valor, não, suficiente. não, não. Não anda agora. Ok. Comparado com os outros. A Sim. pinha é muito boa. Se é igual à A pinha, pinha, separa muito pronto, bom. vai na mesma. Sim, A sim, sim. pinha, acho que é de Montemor. A pinha é de Montemor. Pá, mas pronto, depois já acho que o king deles todos é o pastel, não há hipótese. Falando em pastel e artefortes, existe o pastel de Vozela? Vozela. É, não é? É É um esse. artefacto de Tentugal. Basicamente, eles são muito parecidos. Só muda um bocadinho a massa, mas o resto. Parece que é um pastel da semana passada que sofreu um acidente no transporte. Ia Pronto. com caralho. Tipo, a única vez que eu vi um pareceu-me que estava tipo amassado e assim mais grosso, talvez. Porque nunca Sabes que. comi. Pronto. Sabes que provavelmente nunca vais poder passar mais no IP3, porque não sei se acho que aquilo passa lá por Vozela, tu vais ser. Eu já não Eles vão estar à tua sou espera. Tentugal. Já não Não estou, já interessa, não sou mas. Tentugal, já fui vendido. Mas não interessa, Estás a dizer certo? mal de Vozela, portanto. Se, quando Sabes quiseres ir que a. quando quiseres concorrer a uma junta de freguesia qualquer, isto vai aparecer nas redes sociais. Óbvio. Vão dizer que se disseste Ah, mal de Vozela. epá, É. naquele dia, àquela hora, no dia 1 do 12, Foi o que aconteceu às com o José 22h49. Cid quando ele falou de Viseu, caras. Viseu não. É lá perto, mas sim, quando Exato. quiseres ir a Viseu, tens de ir sempre pela A25. Tens de ir apanhar isso lá acima, porque não podes ir pelo outro lado, vais ter snipers Ah, pronto se para te foder. Já agora vou só confirmar que Vozela fica perto do IP3. Também posso estar aqui a fica mandar perto, mas postos não sei de se pescada passa. para o ar. Aliás, é depois de Viseu. Já é perto de São Pedro do Sul. Ah, espera aí. Agora tenho de confirmar aqui nas minhas fontes. Confirma lá. Depois confirmo. Pois é verdade. Mais E com cenas. caralho. Jesus, ainda bem que eu não sou de geografia. Pronto, Pronto, afinal ali é um estás bocado tu. longe. Então, mandei lá aquele link no, durante a semana do Aleixopédia, daquele podcast de maio do ano Sim. passado, sobre aquele mítico. É o mito, né? Programa. E que tinha Programa anime. do Bot. Deixa, tens que dar com contexto. O Aleixopédia falou do Batatuno. Falou do Batatune sobre aquele mítico fight que houve entre o Companhia e o Batatinha, né? Que não houve. Que não houve. Como é que vocês acham que surgiu esse mito? Epá, eu não sei como é que surgiu, mas eu lembro-me de ter ideia o que é que aconteceu. Tipo, ver o Batatinha apurado com a companhia das vezes todas que me contaram. Mas hoje em dia também acho que não aconteceu. Mas Ok, fiquei com uma portanto, memória implantada. pronto. Ou seja, um grupo de pessoas viu aquilo e afirma a pé juntos que aquilo aconteceu, não é? Pois, é Eu isso. vou-vos dar um exemplo paralelo. Também houve um grupo de pessoas que foram para o pé de umas putas de umas oliveiras e viram o sol às voltas. Pois. Pois é. Portanto, agora eu também pergunto: isso também estava certo? Não. Pá, nesse caso até havia câmaras de filmar e caraças. Bem, pois lá está. Pois. Estás a dizer. Exato. E Fátima ainda Não não havia. câmaras de Quer filmar, dizer, já não. havia. Acho que havia fotógrafo. Eu tinha lá um fotógrafo qualquer. Mas que é Fátima no Monte das Sim, sim, Oliveiras sim. A ou no 13 Batatuno? de maio. Acho que isso já foi em outubro. Eu acho que isso do Já foi sol em é. outubro, Eu sim. acho que é em outubro. Porque se fosse em maio já fazia muito calor. Pois. Imaginem Esse. que a Nossa Senhora tinha aparecido em outubro e depois só saía embora em maio. As pessoas tinham que peregrinar No o inverno, ano inteiro, quase. E depois inteiro. É que já é ficavam lá mal. do. Era o ano inteiro. Não, Imagina que é eu ir para Coimbra e ali o IC2 está sempre uma faixa fechada. Eu matava-me, meu. mas não, tu matavas era quem lá ia a pé. Não, pá. Eles Pois. E fecham as pessoas faixa do na IC2? potencial? Sim. Fecham faixas. Fecham. Ok. Não, E nunca vi. Já durante vi. quase um Eu já mês. vi. Sim. Ok. Há ali um sítio muito complicado de se passar porque vão dois peregrinos ou três a passar Sim. e depois tem uma faixa inteira para andar e vão tipo em cima dos conos, que é onde Exato. passa para passar as vias aos caminhões, se calhar vão com calor, então Sim, estão a apanhar ali basicamente o. é o que apetece fazer. Porque eu já Pá, nada experienciei contra. isso. Sim, mas pá. Mas temos que Tudo bem que ter há de um ser bocadinho de. civismo, mas. Sim, mas pá, até nem, acaba por não ser assim tão seguro quanto possa parecer. Pelo menos. Eles vão na Eu não fé. iria. Epá, pois é, lá está eu, como não tenho fé, eu não iria fazer fé em quem vem a conduzir e que olha para mim e que eu sei perfeitamente que o que lhe apetece é passar-me por cima, eu não ia ali de bom grado, eu preferia ir por um caminho alternativo. Mas E isso sou eu. possivelmente vais com uma carrinha com uma folga de meio metro no volante, né? Também, também. Não dá para assustar, fazes assim e tipo, Dá, parece que vais, mas não vais. o problema é que eu posso mesmo captar porque depois não sei onde é que tenho as rodas, faço ao volante. Ah, pois, é engraçado. É engraçado, sim, pode acontecer um momento Mad Max ali, então pronto, acaba-se tudo. Olha. E depois vai o E em vinho ter cascudo. Sim. relação ao Batatinha e companhia, Ah, sim, pois, nenhum vamos lá devagar, boas. de vocês se lembra de desvirar por hora? Não. Não, eu não me lembro, não. Sou o único que Não, ficou porque nós tipo. contagiado e que Não, não, viu o não. Batatinha porrada Mas nós com o já presidente. percebemos que tu és facilmente influenciável pelos Ah, outros porque tu deste claramente. latas de atum ao Banco Alimentar contra a Fome. Portanto, a tua Sim. opinião não conta para nada. Sim, que atum é que era? Era em óleo? Em natural? Não, Em azeite? foi latas de feijão. Latas de feijão. Em água. Ela se feijão. Aí, percebi que era latas de atum. Também pensei que sim. Feijão Já manteiga, não me certo? falem latas. Feijão frado. Epá, mas o Feijão frado não dá para fradinho, um jeito ui. para muita coisa. Só para fazer feijão Epá. frado. Dá, com latas de atum. Um atumzinho e ovo, uma E uma cebolinha cebola. picada e uma salsinha. Olha, Maravilha, chama-lhe um figo. maravilha. Epá, no outro dia, quando tiveram cá umas pessoas comigo e fizeram. Tive cá o meu pai, pronto. E compraram ovas de peixe. Na cena no mercado, estavam lá os homens a vender peixe e tinham um saco de ovas e queriam-se despachar daquilo. Epá, olha que as ovas cozidas com feijão frado, cebola e essa porra toda ficou mesmo impecável. Fiquei fã. Portanto, tu comeste caviar com feijão frado, basicamente. Basicamente, sim. Basicamente foi isso. Que tu também não foste comprar ovas ao IKEA, Não, eu Parkinson. fui buscar ovas processadas de bacalhau, caralho, aquilo basicamente cheira à comida de gato, mas soube muito bem. Dentro de um coisa de De um pasta tubo. dentes. Sim, o classe caviar. Pronto. Tanto mais que eu fiz um périplo ao IKEA de Braga, e é uma cidade que eu odeio. Eu detesto Braga. Braga tem aqui, é? Ao que parece, tem, e eu passei Eu pelo meio era o que era daquela para ser em merda. Coimbra, supostamente. Foda-se, E que eu fui queria à secção. fazer para fazer lá para cima. Epá. Eu Segundo consta, fui à sim. secção da comida de propósito e não havia aquela comida de gato em tubo para eu meter no pão. Ah, Disse merda para Braga. Pronto, era só isso. então, estava aqui agora, falaste do 13 de maio, falaste da aparição. Estava-me a lembrar de uma história que eu ouvi assim por alto. Não tenho, já vos falei várias histórias de um colega meu de trabalho que vive em Castanheira de Pera e que é uma terra que tipo aquilo é tipo Twilight, então acontecem muitas coisas ali. Ou seja, Então os fenómenos não deviam ser no entroncamento, deviam ser em Castanheiro. epá, se calhar o Castanheira é o entroncamento daqui mais desta zona. Já não fica muito longe, mas Já é sim. perto, Já é perto, não fica muito sim. longe. É perto, relativamente perto. Eu não tenho os detalhes do acontecimento, mas um dia destes podemos convidar esse meu colega para falar aqui no Caruto. Se chegarmos Basicamente aos foi mil alguém likes. que foi dizer que estava lá, a Nossa Senhora era lá numa gruta qualquer e o senhor não tem mais nada, carro na caçadeira e foi para lá dentro aos tiros. O pessoal, pronto, só isto que eu ouvi. Pois, isso foi no trabalho, estava a fazer outra coisa e não Mas não aprofundei a é. história, Sim, mas mas não é acho que preciso. é. Quer dizer, devias ter aprofundado, porque agora eu queria saber. Ele foi com O background chumos, dessa com pessoa. chumbitos? Não, foi com chumbitos ou foi com zagalote? Com que tipo de balas é que ele foi para lá? Porque tudo bem que é dentro de uma gruta, Eu mas acho aquilo pode fazer que ele ricochete. começou a pensar no, nos peregrinos todos que iam começar a ir para lá e foda-se, cá descanso. Pois, Não meu quero tio. cá coisas nenhumas dessas. Nossa Senhora, se quiseres aparecer, vai para outro sítio. Sim, Ou uma então gruta é para simplesmente ter retirada. apanhou lá uma plantação de cogumelos lá dos holandeses, que lá para o meio das florestas e simplesmente viu qualquer coisa. Também é possível, sim. Alguma Pronto. coisita que Existe tenha feito mal. assim atividades como plantar cogumelos no meio do pinhão. Existe muita coisa lá naquela zona, ingleses, holandeses, Ok. eles cultivam e fazem tudo lá. São pessoas que vivem da terra e plantam couves para Sim, comer. vivem literalmente da terra. Ah, Plantam. por acaso, isso é uma coisa que existe até no interior de Coimbra, lá para os lados da Lausanha e afins. O quê? Existe esse tipo de Pineal. comunidades. Castanheira de Pera é na encosta do lado da Serra da Lousã. Ok, faz sentido. Sim. E aquela região separatista, não é? O Pineal, ou lá o que é? Que há pouco tempo Também já. teve na voga. Aqueles que não levaram o cachorro para o hospital. Exatamente, esses mesmos. Pois, exato, pronto, existem essas comunidades. Muitas delas são ingleses, holandeses, e pessoal que vem para aí, compra terrenos e faz casas autossustentáveis e. Cortam a própria franja e por aí afora, não é? Ou não cortam, simplesmente. Por acaso tenho o contacto de uma dessas pessoas, se vocês quiserem um dia Cortar a própria entrevistá-la. franja? Também, Ok. partilho. Não sei onde é que foste buscar essa referência, mas estou-me a lembrar do filme espanhol em que eles dizem que as bascas cortam a própria franja. Pronto. Mas isso são as bascas. Temos que perguntar ao teu primo se é verdade ou não. Exato. Sim. Mas isso. Ainda está O lá País Vasco pertinho, lá é uma comunidade à parte. as É uma bacalhanas. nação. Acho que é As também. vacas. Las vacas. Lava Por falarem. com sal. Acho que agora, usando o País Vasco para fazer a ponte, para uma temática que acho que deveríamos abordar hoje, tendo em conta que é 1º de dezembro, restauração da independência. Qual a vossa opinião sobre esta data e sobre a questão do iberismo, Portugal e Espanha, união ou não, se a União, Olivença é sim. nossa e por aí afora? Pá, eu sou a favor da União e todas as coisas boas que isso podia trazer, visto que Espanha está um bocadinho melhor que Mas nós a nível. por acaso Mas. não sei, por um lado a Tem que haver União muitas faz-me linhas. sentido, exato. Mas pá, eu gostava mais de um regionalismo em condições. Ok. Portanto, estou na dúvida. Agora fiquei na dúvida. Não sei, a Espanha é regionalizada? Sim, tens as são regiões autónomas, tens, lá está, tem autonomia, mas acabas por ter um governo central. Mas sim, a Ok. minha ideia de iberismo seria, por exemplo, uma confederação ibérica. Ou seja, tens mais Certo. autonomia. Um bocado tipo estilo Estados Unidos da Sim. América, vá, nessa perspectiva. Tens um governo central, mas que para pouco serve, digamos assim. Por acaso, uma das coisas que eu acho que nos faz falta em Portugal é a Um decisão de salário estar mínimo mais mais perto alto? das pessoas. Depende das pessoas. Eu conheço muitas pessoas perto de mim e Que eu não não queria que elas gostava que elas decidissem, decidissem. certo? Exato. Basicamente. Eu também percebo esse problema, mas se formos por aí, se calhar também não queremos democracia. E já me perguntaste se eu quero. Sim, certo. É um bocado, eu percebo o que é que tu queres dizer. Mas sim, isso tinha que ser uma coisa que tinha que ser muito bem falada e tinha que ter muitas linhas. Depois também A se ia gente perder sempre junta, aquela parte na história. mas a Olivença passa a ser uma região de Portugal também. A gente faz É aqui. pá, é assim, eu já andei a ver a Olivença. Não, eu, por mim aquilo ficava Para um. comprar? Não, para comprar o quê? Foda-se, não é lá nada. Já andei a ver, já andei a ver. Andei a ver no Google. Não, eu Pá. acho que aquilo, acho que, vá, poderia tornar-se um principado que não fizesse, que fosse uma região autónoma, pronto, digamos assim. Tornar-se um novo campo misto, digamos assim. Nem seria Quanto português nem misto. espanhol, fazia parte da Federação Ibérica, mas era uma região autónoma também, por si só. Só Pá, para agora em demarcar o país do passado. falando da União Ibérica, os espanhóis voltam e meia nós batatadas uns com os outros. Não sei se Pois queria lá isso está. também. Pois, por isso é que eu tenho sempre um bocado de dúvidas no meu iberismo, que é, Que eles estão eu quero juntos, ser mas ao mesmo tempo espanhol, querem separar, sim. mas nem os espanhóis querem ser espanhóis, pois lá está. Diz que há muitos Mas vai. espanhóis. No outro dia tive uma notícia. Que há muitos espanhóis que estão a viver para Portugal. Compensa a nível fiscal, tão perto. Pois, se calhar Vou estão ali na chegar à fronteira, fronteira, sim. viver. Pois. Ou Ah, Elvas sim. ou Elvas, badajoz à Badajoz, vista. ouviste? Aí é bem. Sou contrabandista de amor e sou. E caraca, depois vi o Paco Bandeira processar-nos, não? Não, ainda mais o homem tem história de violência doméstica. Não, quero. Não quero esse tipo de chatices. Alright. Temos mais cenas, por favor? Epá, Temos. tinha, mas já vamos nos 50 minutos e se calhar já Achas que falámos não dá? Mas demais. a gente pode estender um bocadinho, se for preciso. Sim. Manda aí, manda aí, manda aí. Ah, ok. Eu tenho aqui uma questão. Vocês lembram-se daquela carrinha amarela dos móveis que tinha um boneco sempre com os braços a mexer? Lembro-me. Quando é que isso Não. desapareceu? Fazia assim. Exatamente. Exato. Eu não posso demonstrar, Pois. pois tu podes demonstrar. Pronto, isso Onde é que é. era isso? Epá, normalmente Isso estava era na. debaixo do viaduto do IC2, na casa do Ok. Sal em Coimbra. Não me Ou no recordo. Val das Flores também. Eu tenho ideia de ver essa carrinha por lá e o Parece que boneco. tenho ideia de ver a carrinha, essa carrinha na Estrada dos Morangos, quando se vai para Coimbra. Não é possível. Mas posso estar se confundido. Não podia estar bêbado já na altura. É possível. Acho que ainda era muito novo para isso. Mas Mas isso não tem é idade. relativo. Isso é Exato. relativo. Exato. Pronto, foi Epá, não só uma coisa sei. que me veio à cabeça. Sim. Coisa Mas para. que o boneco tinha um ar creepy, tinha. Tinha um ar assustador, tinha, e depois tipo, É. anda cá, Anda, que é venha que eu. cá, anda Exato. cá, tipo, aquilo era assim, agora pensando bem, mas pronto. Meus caros, vocês. O Parkinson não é muito consumidor das redes sociais, mas sei que usas de vez em quando Twitter, o Sam talvez um bocadinho mais. Vocês caem naqueles clickbaits de fazer uma conta matemática? Tipo, 0 menos 9 vezes 9 mais 0 menos 0. Quanto é que isto dá? Nunca me aconteceu tal coisa, não sei que site é que tu andas a ver, Pá, mas aparece se for também aqueles no com Reddit, por terminação em exemplo. XX, hã? Aparece de vez em quando no Reddit. Ah, basicamente é um Ah, clickbait para fazeres uma conta. E depois vais nunca me para os apareceu. comentários e cada pessoa chega a uma conclusão diferente. Ah, isso às vezes aparece é aqueles posts estúpidos e lembra-me que eu agora não uso muito o Facebook, quando usava. Ah, não sei o que, aparece já essa cena e depois tu abres os comentários para ver as respostas. Se calhar é Sim. a mesma. Sim. Epá, não. A matemática não é meu Nunca. forte. Epá, E. eu como a minha cabeça fica logo a pensar na conta, eu caio muito nessa porcaria. Eu começo a olhar para a conta e depois vou para os comentários só para confirmar, tipo, tento fazer a conta e depois Depois vou tens ver boas quantos números respostas diferentes. é que chegaram à mesma conclusão e depois Olha. acho piada porque vejo-os a dizer mal uns dos outros. Ah, Pois, és um burro porque. não sabes fazer contas. Falando. Basicamente é isso. Pronto, Mas mas ando aqui. sendo engraçado isso Sim. é que pá, isto não é, as contas são simples, é tudo contas simples. O problema não é álgebra, não é somar 9 mais 9, qualquer pessoa sabe fazer. É O problema é saber psicologia. ler, não, é saber As... ler, saber interpretar a conta. A saber as regras. Era. Exatamente, Não, saber as regras. isso é psicologia que vem a seguir nos comentários. Avaliar aqueles animais todos que vão lá comentar e chamar nomes aos outros. Se Sim. calhar esses posts Não, são feitos para isso. eu vou para essa parte, porque depois já acho piada. Lá está, eu chego à minha conta e caguei se está certo ou não. Não quero saber. Tipo, o meu cérebro precisa resolver aquele problema, que para mim é uma armadilha, porque eu olho para aquilo e quero resolver o problema, e depois chego a uma conclusão. Depois, pá, caguei, está certo ou não está? Quero ver quantas pessoas é que chegaram à mesma Siga. conclusão que eu. E depois acho piada eles chamarem-se por uns aos outros. Pá, e por norma, o problema é, lá está, é saber as regras. E eu estou, não sei se as regras são iguais em todos os países, se não, deduzo que sejam, mas até podem nem ser. Mas aquela Agora regra que, por faço. exemplo, dentro de parênteses tens que fazer a primeira conta lá, depois multiplicar e dividir tem que ser antes dos outros. Pronto, e Mas. tu basicamente tu descreveste, tirando os números, estás a descrever as pessoas a conduzir no trânsito. É basicamente a mesma merda. Podia estar a Sim. descrever que não havia diferença nenhuma. A questão de saber as regras ou não e chamarem-se burros uns aos outros e Sim, chegar a sim, resultados sim, sim, sim. diferentes. Tal e qual. As pessoas no, por falar em pessoas no trânsito, hoje tive uma situação engraçada. O de manhã, quando fui às compras, no primeiro dia, que eu acho que é oficialmente a época de Natalício, eu ia entrar para uma loja de carro e eu não tinha Abre uma prioridade, loja mas de não, carro. Isso é pronto, perigoso. ia entrar para o estacionamento, pronto, já Ah, loja. E eu ia e não tinha prioridade, mas o senhor fez-me o jeito, ah, passe lá, passe lá. Eu passei devagarinho, estava o carro parado a seguir e eu parei, ou seja, o senhor que me deu passagem teve que ficar à espera para entrar também. O senhor que estava atrás começou logo a buzinar. Nunca me tinha acontecido, o senhor, por causa até era simpático, o senhor que me deu passagem veio ter comigo a dizer-me assim: você já viu como é que está a sociedade hoje em dia? Eu dei-lhe passagem na minha boa fé, Uma dei-lhe boa fé. passagem, e aquela pessoa ali atrás começou-me a buzinar, a esbracejar. Isto, as pessoas com carro na mão têm uma arma, as pessoas têm uma arma. Achei piada, porque o homenzinho saiu do carro, viu onde é Ficou que eu reparei o aflito. carro. Sim. Ele já, um homem já com alguma idade, até era por causa, depois até fomos a falar um bocadinho para dentro da loja, foi engraçado. O senhor, eu já viu isto, dei-lhe passagem, a minha boa fé, e aquela pessoa começou ali a buzinar e coisas que se calhar também fazia. Acho, já me estava a irritar com Exato. aquela história toda, mas depois pus-me a pensar, pois realmente. Sim, um bocadinho mais de calma. Por Epá, acaso, isto é. buzinar nunca foi uma coisa que me assustou muito. Não tenho. Pá, eu buzino quando acho que é preciso, que é para isso que serve a buzina. Ah, não se pode buzinar, então? Porque é que o carro tem buzina? Pá, tipo, estás numa situação de perigo, tu vais a passar, vem um carro a sair de uma espinha, de um estacionamento, a espinha não Ah, te está a sim. ver. Ah, mas isso é E tens que diferente. Ok, para buzinar. aí também Pá. uso. Mas, por exemplo, estás no trânsito. Abra. Eu Vamos não mostrar a vou começar a indignação. apitar porque Ah, está só gente. isso não faz Pois, sentido. mas essa pessoa que estava a fazer isso, tipo, estava a dizer: oh, caralho, sai da frente, estás a empatar. Quem Yeah, estás a dar tipo em assistência? Tens passagem, caralho, vai à frente. Lisboa funciona assim, tipo, pode estar vermelho, mas já estão todos a buzinar. É uma cena por demais. Pronto, Tá bom. e foi isto. Tá bom. Meus caros, para fechar. Para fechar. É para fechar? Eu acho que Acho que sim. sim. Não, vamos falar Não? aqui. Olha, tem para já uma história Pronto, falando olha. daquela história da conta. Eu estou para falar para caraças. Força, força, Aquela força. história da tua conta, da tua continha lá das redes sociais. Opa, ouvi uma história também num podcast qualquer, já não lembro quem quer. Que no Alabama, um casal já que eles não, acho que não tinham filhos, e então supostamente a mulher matou o homem porque ele recebeu uma herança de 3 milhões de um tio desconhecido. Investigação, investigação, para aqui e para ali. Chegaram à conclusão que tinha sido a mulher. Chegaram à conclusão que não havia herança nenhuma. Ele recebeu um e-mail daqueles do Sheikh, do Do Sultão príncipe da lá, Nigéria, do Príncipe da Nigéria, exato. e achava que aquilo que era verdadeiro. E disse à Ei, mulher que aquilo. Pronto, então o senhor morreu e não havia herança nenhuma. não, não havia nada, Não havia mas também herança. são pessoas do Alabama, por isso Pá, são foi irmãos. esperto. Eu Nada, rimo tanto. Eu rimo tanto com epá, esta merda. Esquece. sim, Fô, não pronto. faz sentido, sim, ok. É quase a mesma. Mas pronto, era só isto que eu tinha a partilhar no final. Para Não, acabar um acho bocadinho bem, grande. acho bem. Acho que sim. A gente fecha isto numa Portanto. nota positiva. Sim, É, acho e que se receberem sim. os nossos ouvintes, se receberem um e-mail do Príncipe da Nigéria, Mandem dar merda para o saco. onde é que eu mando, porque Para a talvez Olivença, seja porque a mentira. Olivença é nossa. Acima de tudo é isso. A Ainda nos Olivença é devem nossa, essa isso. merda. É verdade, ainda nos devem isso, É, isso cabrões. no tratado é nosso. Sim, no A papel gente está nosso, mas só. nunca ninguém se chega à frente. O papel, Para qual dizer. papel? O O papel. papel. Papel. Caros ouvintes, obrigado por terem estado até ao final. Quem se aguentou. E deem-nos opiniões. A gente ainda não está a disseminar isto muito. Estamos a tentar ainda descobrir o que é isto. Estamos com um bloco de pedra quadrada e estamos a escavar, a tentar São três descobrir o gajos a que é isto. falar, merdas. Sim. Três gajos a falar. Portanto, Queríamos deem-nos o ver se vosso trazíamos aí feedback. uns convidados no futuro. Podem surgir convidados ou podem ser vocês mesmos convidados. Eu acho que sim. Também não. É Eu isso, acho que acho que é isso. podemos trazer um pessoal fixe para contar umas histórias, pessoais ou não pessoais. Ou fictícias, aceitamos tudo. Ah, Ah, sim. fictícias, acho que não tem tanta piada para isso inventar eu aqui uma história. Epá, desde que tu digas que é verdadeira, Ah, opa, sim, se eu tiver não, não com a tem convicção que que é. ser exatamente. Sim. É isto, vamos fechar. Pessoal, Vamos até para fechar. a semana. Até para a semana. Para a outra semana.